Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Caralho, que cheiro de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro de pica de saco de macho. Cheiro de pica de saco de macho. Cheiro de pica de saco de macho. Cheiro de pica de saco de macho. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica. Cheiro bom de pica.